get sweeter and sweeter the more that I know. When you know the notes to sing, you can sing most anything. That's what my mama told me. Round and round and round you go. When you find love, you'll always know. I let my father mold me. I'm Have No Name, uma versão doidinha, né? Eu toco, é boa, eu toco. Pode ser doidinha, sendo boa, né? Também tivemos aí Janet Jackson, Because of Love, Third Choice, Love Think, and People One Night in Heaven, Kylie Minogue, Where is the Feeling, Madonna, Deeper and Deeper, e começamos o Flash House de hoje com Cissy Peniston, I'm in the Mood. Algumas faixas foi eu atendendo alguns pedidos feitos aí pelo Instagram, arroba Rio Sul Rádio, né? E também pelo WhatsApp da rádio. Eu tenho curtido essas participações da galera. Segura aí, tá? O segundo bloco tá maneiraço. Você está ouvindo Flash House. 6h37. Rio Sul Rádio Serviço. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. This is your radio station number one in Brazil. This is Cyndi Lauper. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. Hi, this is David Bowie. From Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. Voltamos a apresentar Flash House. Winnie Houston. Society, What's On Your Mind, Roxette, Dangerous, The Human League, Hard Like You Will, Will To Power, Fading Away, When You Run, Heaven Knows, Boy George, No Close 28. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com a Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido, gostado e apreciado a edição do Flash House de hoje. Obrigado pela companhia, um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House.